tá tudo cinza, tá tudo cinza. É a Babilônia, é a Babilônia. É a Babilônia, é a Babilônia. Salve, SP Cidade Crazy. Tem de tudo, uns cara 24, mas também tem cara 13. Tem moleque no 12, se pra 121. Outros no 57, os políticos 71. Estresse, metrô, trem, busão, ninguém merece. Esqueço meus problemas não me esquece. Trabalho árduo, me deixa um traste, mas é o que te ensinaram. Ou você trampa ou perde o brilho no contraste. E olhando pro horizonte dá pra perceber. A burguesia, a favela forma um quadro em degradê. A falta de tempo me deixa em pânico. Era pra tá com a família, mas tô preso no trânsito, sistema mecânico, cê ri porém trágico. Pessoas vêm e vão vivendo no piloto automático. E eu sou apenas um de milhões dessa cidade, preso na selva de concreto em busca da liberdade. Na cidade tudo é tão distante, tenho pé rapado e o tiozinho elegante. Metrópole, cidade grande, não pise na grama e uma árvore não plante. Pássaros presos na gaiola e ainda querem que eles cantem. Manhã metrô todos em fila indiana. Pássaros presos na gaiola ainda querem que eles cantem pra conseguir seu pãozinho da semana. Em cima da ponte eu vejo carros de monte. É, prédios são tão altos que até o céu esconde. Pessoas sei lá da onde, lá e cá todo instante. Na história de cada um todos viram figurantes. Fila lotada para a vaga de garçom do restaurante. Falta emprego, sai correndo dos gambé o ambulante. Tarô e búzios, vários anúncios. É, são vias, rodovias e mais túneis. Helicópteros sobrevoam, notícias que ecoam. 18, metrô lotado, abafado, as pessoas soam. Mendigo pede um real, mas no cartão postal. Lindas fotos das obras urbanas da capital. Cidade corre, tempo que não dorme. Os faróis ligados, está tudo nos conformes. Não podia que se abriu, ontem se repetiu. E quem viu, tudo isso foi as pombas no fio. Na cidade tudo é tão distante, tenho pé rapado e o tiozinho elegante. Metrópole, cidade grande, não pise na grama e uma árvore não plante. Pássaros presos na gaiola e ainda querem que eles cantem. Vários monitores, todos monitorados. Pássaros presos na gaiola ainda querem que eles cantem. Vários exploradores, todos são explorados. Tem ganjeiro, boêmio, fumaça e oxigênio. Vantagem só pra convênio, lâmpadas sem vergênio. Eventos do milênio, divulgação e cimento. Bem mais prostituição, né? E entretenimento, vento bate, traz carbono. A fábrica faz carbono, os moleque vai no mercado pra pegar umas bonas. Motoca no grau, pichação na parede, as malas loca, mil grau, ficam descansam na rede. A rota do mal, tá na errada de espinguela, cocotas legal. A calçada é a passarela, corrupção, luz do sol. E o funk agita o morro, televisão, futebol. A cidade grita socorro, barracos de casais, chinelos na ladeira. Barracos de cristais aos castelos de madeira. Fato realmente, o que não pode é se perder. Chato e real, gente, não existe amor em SP. Na cidade tudo é tão distante, tenho pé rapado e o tiozinho elegante. Metrópole, cidade grande, não pise na grama e uma árvore não plante. Pássaros presos na gaiola e ainda querem que eles cantem. Na cidade você tá só, ninguém vai olhar por você. Pássaros presos na gaiola ainda querem que eles cantem. De lupa tamo na luta, o que não pode é se perder.